Eu a Mafarda, eu a Mafarda, de coração forte. Farda tão bela, eu gosto dela, porque é o meu norte. Na serra ou no campo, amo-a com ternura. E a farda fica, fica bem, fica, fica, fica bem na formatura. E a farda fica, fica bem, fica, fica, fica bem na formatura. Eu amo a farda, eu amo a farda, de coração forte. Farda tão bela, eu gosto dela, porque é o meu norte. Na serra ou no campo, amo-a com ternura. E a farda fica, fica bem, fica, fica, fica bem na formatura. E a farda fica, fica bem, fica, fica, fica bem na formatura.